Sele Dest. Simba! E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça, eu aceito esse emprego de cobaia. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso fazer cafuné no cabelo, pedir o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso, bora Maurício, nem precisa pagar. Bora galera, traz sua toalha, pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E daí vai. E quando o povo para Tadeuzinho, Jonas Lira. E quando o cara for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Mas antes de amar meu bem, me prenda, me abraça, não saia. Alô, Wendel, bora Wendel. Tamo junto. Beijo grande. Bora, Vitor. Bora, Vitor. Brasil. Beijo, Bruno. Vamos assim, ó. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Alô, Beatriz, Vini, a Camila. Seus planos. Diz aí, vai. E quando beijar, trevo do Jonas Esmeralda. Mas antes de amar meu bem, testes. Esse beijo em mim, antes de Milena Pessoa. E testes. Elisiane Maciel. Prenda minha prenda. Você não saia, eu aceito. Beijo, Lara. Parabéns, Lara. Beijão.